Corizada do Dreamcast! Começando mais um Dreamcast. Esse vai ser clássico, hein? Vai ser lendário, hein? Olha. O que vocês acham, hein? Começando mais um Dreamcast, esse qual é o nono Dreamcast? Histórias de bêbado. Então tá, eu sou o Julie e eu já postei uma tequila pra ficar de pé na árvore. Com uma só perna na árvore. Eu sou o Lanzoni e a marvada pinga não me atrapalha. Eu sou o Six e eu curto tomar trago desde os meus 9 anos. Aê! Olá, eu sou o Frajola e eu, quando eu tô bêbado, eu dirijo melhor do que Sam. E agora a gente tem um convidado... Convidado especial, né, cara? Para este tema, né? Por favor, né? É o palestrante de hoje. Alô, alô, ouvintes do Dreamcast. Eu me chamo William, vulgo Will, e eu já quis ser astronauta. É isso aí. Patrocínio! Cachaça Peca! Peca! Aqui, quando a menina toma, dá fogo na sua orelha. Com a minha orelha. Então é isso, né? Vamos pros e-mails. Já. Vamos por isso. Então, vamos deixar de merda já, que vai dar muita merda. Nesse aqui, vamos pros e-mails. Então, teletransporte de novo. Estamos na nossa leitura de e-mails, as cartinhas de sempre. Então, antes de mais nada, vamos dar uns recadinhos. Como esse podcast vai ao ar sábado, domingo, amanhã, ou amanhã, ou não sei, estaremos. E se explodir? E se explodir o mundo? E se o Michael Jackson voltar e fazer mudar tudo? Né? Daí eu nem vou, cara. A gente vai estar no Anime World da Yamato Corp. Se você está escutando no sábado, você é fã? Você é fã? Vá para o Anime World conhecer... Frajola. Vale a pena, vale. Lanzoni, Julie Six. A gente vai estar lá avacalhando, né? Não vamos gravar videocast. A gente vai estar lá mostrando eventos, sabe? Que nem o Nerdcast faz com... os eventos que eles vão, assim, mais ou menos. É, vamos estar lá. Vamos tá lá. Quem sabe você calhar. Pode aparecer no videocast do Dreamcast. O Raiden vai estar lá, né? O Gabriel. É, que participou, né? Outra, então, agradecendo as participações especiais do último cast, né? Claro. O Tatu, Slash Rick, do Downloading, principalmente, porque fez um jabazinho, aumentou, né, cara? Claro. Nossa taxa de banda de 2 GB de downloads se fudeu, né? Foi. Explodiu. Inédito. Explodiu. Eu que trabalho numa empresa de web design, o nosso máximo que a gente atingiu foi 1 GB. Com empresas grandes, hein? Então imagina. Pois é. E mais quem, cara? O Gabriel ali que falou dos futebols, mal. É. Muito fudeu. Evil Biel, o popular Raiden, né? Popular Raiden. O cara que fez um cosplay do Raiden só com um pijama e um chapéu. Esse cara aí, do cara, parabéns. E o Fuca? O Fuca, né? Gordo também, o Chewbacca também. O Chewie, né? Que deu sua opinião fiel. E outra, esse cast aqui das bebedeiras, né? Foi um cast único, foi um cast muito bom pra gravar. Você tem que ver que é o Dreamcast. É, cara, tinha que ter um. Só é o bebe mais joga mais fala, né? É, o combo bebe mais joga mais fala. Então, se vocês acharem estranhos tudo que a gente falou, não entenderam o sentido das frases, das coisas, é porque o Dreamcast. A gente tava bebendo também, né? Dreamcast, gurizada, não tem esse nome pra fazer uma piadinha infame só. Pois é. Outra coisa que não podemos esquecer, que a gente esqueceu de falar, esqueceu de pôr o link no site, comunidade do Orkut, cara. Ah. Entrem lá. Comentem, postem, porque ultimamente tá meio parado. A gente não tem fórum, não tem nada, né? Comentem nos comentários, primeiramente, né? Que daí, pois é. Daí a gente lê ao vivo, pra você. Lê ao vivo. Mas na comunidade tem sua opinião, podem falar, encher o saco, tirar com todo mundo, mandar um recadinho pro Frajola. E aí a gente precisa de assuntos também, então, por favor, mandem assuntos. É, sugestões de assuntos são bem-vindas ainda, aí vai ter homenagem. Quem sabe você pode até participar, que nem no último cast. Pois né? É, a gente vai atrás dos participantes. Então tá, vamos à nossa leitura de recados e e-mails. Como tem alguns e-mails, mas a gente não vai ler porque são e-mails vagos. Então vamos ler alguns recados. Não mandem todos. E-mails importantes. É, importantes não, falando, bah, legal esse cast. Tchau. Isso ali não vai ler, sabe? Põe nos comentários daí se tu achar. É, põe nos comentários aí. Então tá. Então vamos começar. Começa aí, Diego. Vou começar com o nosso primeiro ouvinte, Gustavo Gutierrez, né? Que ele reclama, né? Bah, Julie, me ensinou o nome do maldito jogo da empilhadeira. Odiava esse jogo, Pitfire. Aí, continuando a lista do ódio, ele lista alguns, né? Tibia, esse também, que esqueceu. Mu. Mu eu jogava, cara. Que? Eu jogava Mu. Bah, que era? Quando ninguém conhecia, cara. Quando era beta. Né? E James Bond Jr. do Super NES. Esse eu vou falar agora, porque assim, ó. James Bond Jr. Super NES vinha com a caixinha do GoldenEye do 64. E tu pensava, bah, GoldenEye pra Super NES, bah! Ah, é verdade. E como ainda que o Super NES funcionava, na época que saiu o GoldenEye, tu achava que era um jogo pra Super NES bom. E era uma merda. James Bond Jr. um cocô. E ele, atiçando Frajola, já disse que prefere simuladores de automóveis com dano. E chama o Frajola de ancião. E ainda ele sugeriu pro Fuca, né? Olha, Fuca, pra te jogar o Final Fantasy do GameCube, né? Que não é esse estilo que tu diz que tu... Não, não, o Fuca é um negócio à parte. Ele falou mal da jogabilidade do Final Fantasy, só que ele não sabe que a mesma jogabilidade do KOTOR tem no Final Fantasy. Que é tem todo, negócio... desde o Chrono. Tem até do Chrono Trigger, eu botei na comunidade. Fuca falou muito antes do... Sendo que o Kingdom Hearts não tem... Kingdom Hearts, né, cara? Não tem essa jogabilidade de ação, né? Assim, tantos outros do Zelda também, né? Que tu não gosta. Mas deixa quieto. É. É, e continuando aqui, ele diz, né? O que a gente tentou definir em todo o cast, mas muito pessoal não entendeu, né? Que na verdade tem jogos que não são ruins, né? Não é mesmo que... Não, a gente colocou no começo isso. Não é que o jogo é ruim, é que a gente tem um ódio pessoal pelo jogo. Talvez o título do cast tenha afastou um pessoal, assim. É. Passou, não, mas o pessoal pensou, não, o Gran Turismo não é ruim, impossível. Não é ruim, mas pra nós é uma bosta. É, porque na verdade o jogo ruim é da pessoa. Tá certo que Big Rigs deve ser ruim pra todo mundo. Mas aposto que teve um cara mal informado com 6 anos que deve ter achado trimassa. Então, tipo, o pior jogo do mundo... Foi trimassa pra ele. Pois é, aí que tá a história. E é isso que tá apresentando o Dreamcast pros amigos, hein? Ó, tem... Vocês também, hein? Façam isso, né? Amigos, quem tem podcast, quem tem blogs... Se o cara escutou Nerdcast, Downloading ou até o Jornal Nacional, manda escutar, o cara vai curtir. Isso aí, então. Vamos lá ao próximo. Próximo. Salve de Jurandir. Sensacional esse cast. Concordo com o Cião Frajola. GTA é um porre de se jogar. Além de Stakes, é um jogo totalmente sem nexo algum. Conheci o podcast pelo Downloading e estou gostando bastante. Aê, faltaram aê. Alguns jogos como... Qualquer MMORPG online, tipo Mu, essas coisas aí. Jogo do Chester Cheetah do Play 1. Cara, esse ele se puxou, né? Se puxou foda. E Parappa the Rapper e afilhados como um Jammer Lemmy. No mais, nada mais. Esse cara deve ser do... Bom, ouvinte no Alone, né? Pra falar no mais, nada mais. Mas, cara, Parappa é bom. Tem um... Parappa é bom. Bom, outro do nosso amigo Ricardo Facchini, né? Que ele, antes mesmo de baixar, já comentou, né? Que esperava... Ah, não. Ele, Ricardo Facchini, né? Que cita que o Tibia também é conhecido como Paint Online, né? Eu já falei muito. Os caras falam muito disso aí, tá louco. O Tibia tem uma lenda, não sei se vale a pena citar aqui, nem se eu colocar isso no ar. Que o pessoal comprava drogas pelo Tibia, sabia, né? Essa lenda aí é clássica, que assim, o Tibia não tem ninguém que cuida do jogo. Então tu pode roubar, matar, fazer tudo que tu quiser naquela merda. E os caras combinavam como comprar drogas. Eles falavam, vou comprar um pote, um deles. E lá, compravam drogas, ó, oh, que loucura. E os caras conversavam, em vez de por telefone e tal, pelo Tibia. Desconfio de todos os jogadores de Tibia, hein, cara. É verdade, Grisada. Descobrimos vocês. Então tá, próximo e-mail do Thiago, nosso colunista. E ele fala, vamos utilizar a lógica. Segundo o Frajola, existem 4 tipos de pessoas. As que gostam de The Sims, as que gostam de GTA, as que não gostam de Gran Turismo e as que dão o cu. Como assim? Então, Frajola, se encaixa em qual? Nas que dão o cu. Tu se entregou, só lamento, Frajola. Mas é isso que o Thiago acha e que ninguém percebeu, mas é verdade. Próximo e-mail. E o próximo comentário é do nosso amigo Roger, o Werner Berté. Que diz que concorda com o Six no Zelda. Aê? Mas como assim? Daí ele indica também indica um tema para o podcast sobre jogos beat'em up. Ou como eu conhecia na minha tenra época, de soquinho pra frente. É, não tinha pra frente. É. Não, esse aí tá na nossa lista. Tá na lista, esse aí é um bom assunto, hein? Vários joguinhos, vários joguinhos. E agora então, uma homenagem. Vamos comer a Sunset Kids. Lanzoni, sobre o nick de Marquito Stewart, fez spam do podcast de vocês lá no Fórum Players. Pra vocês que não conhecem, players.com.br, o melhor fórum de videogames do Brasil, o resto é gay. Obrigado. Antes de deletar o tópico, como sempre faço com qualquer coisa do tipo, vim dar uma olhada. Deixei o pessoal xingar no tópico, como de costume, além de dizer que o spam estava no fórum errado. Afinal, o Players é um fórum de games, mas ninguém lá joga porra nenhuma, isso é fato. Temos um cantor sertanejo no fórum. Lousada, gozada. Cara, então, Rodrigo, tu não pode fazer spam na Players, tu é um usuário clone, tu nasceu em 2008 naquela jossa. Cara, eu sou o Six Cloud, tô lá desde 2002 e não fludo que nem tu. Então, o Sunset Kid, ainda bem que ele veio aqui falar pra nós. A gente tem que mandar um abraço pro cara. E um abraço. Um abracinho. E pra toda a galera da Players, Rayhom, Mr. Pom. Rayhom principalmente. Gozada, toda essa galera ali que veio aqui. Não sei se escutou, mas o Sunset Kid, obrigado por entender que o spam era um spam maroto. Era um spam gatas de flogs. Então, cara, por favor... Rodrigo, tu não é assim que funciona a Players. Ele não sabe, desculpem, mano. Ok? Ele vai ficar muito puto. Ele vai ficar puto, mas é verdade, cara. Rodrigo, um beijo. Rodrigo, um beijo. Então tá, continua, Júlio. Quanto ao assunto, achei o estilo muito legal. Ah, e até que está muito bem editado. Vocês gravam no mesmo estúdio? Sim. Talvez isso fique melhor, é mais fácil de editar. Assim como depois das 11 alguns podcasts fazem. Na verdade, é muito melhor. A gente testou de outros meios, tipo... Skype, não rola. Sério, se vocês conseguem, parabéns, vocês são gênios. Vi que vocês não economizam nos palavrões, embora tenham ouvido alguns lá no fundo. Sobre os jogos que falaram, na hora que falaram de Pit Fighter, já imaginei que alguém fosse dizer a falar da época que o personagem dizia quando você o escolhia. E o que eu achava escrotíssimo no jogo era que tinha um botão pra pular. Olha ali, isso aí me apoia, tanto no quanto no botão pra pular. Mas a animação de dar voador e cair no chão era a mesma. Pior, tinha uns agarões que você mesmo pulava em cima do oponente e derrubava ele. Eu lembro, essa era do Tar. E como a animação era a mesma da queda, não dava pra saber se tu tinha dado o golpe, quem tinha caído e parecia um cachorro, uma briga... Não dava pra saber quem tinha dado o golpe e quem tinha caído estava pulando. Parecia uma briga de cachorro, pô. É verdade, era muito bizarro. Jogos que eu considero ruins, acho que não são, a maioria são japoneses. Tem o Nichibara, que é uma doida que luta de biquíni, chapéu de cowgirl e katana. Peraí. E ela sai detalhando zumbis, shoppings pela cidade no, em todo o resto. Peraí, tu tá falando mal, meu? Que tu quer além de uma mulher de biquíni com uma katana matando zumbi? Eu não vejo nada de ruim nisso. Mas eu só vejo coisas boas. Eu não vi nada de ruim também, mas deve estar falando em jogabilidade, graficamente, enfim. Ou vai ver que ele não curte mulheres de biquíni com uma katana e zumbis, né, cara? Não sei, né? Enfim. E ele fala do sistema de combos, que é muito legal e tal, e que o resto é horrível e no máximo tosco. Não joguei, não posso falar, mas enfim, me parece gostoso. Daí ele pediu esse... O cara participa do Fórum Players, eu participo. E meu pau de óculos, é verdade, né? São todas gírias playeranas. Eu também participo, mas eu não posto lá, porque tenho medo de dar uma de Marquito Stuart ou de Frajola 007. É verdade. Eu também, eu fludo bem pouco, não tenho mais muito tempo, mas enfim. É isso aí, né? Esse Sunset Kid aí, o cara que... Ele tá sempre no download, ele manda uns e-mails gigantescos pros caras lá. O pessoal nem lê, porque é muita informação, o cara manja. Então, obrigado aí pelo recado. Continua ouvindo aí, cara. E agora o nosso último recado. Mr. Scarface. Esse também. Mr. Scarface, né? Olá, pessoal. Conheci o Dreamcast hoje pelo jabá que o Download fez pra vocês. Mais uma vez, obrigado, Download. Obrigado, Download. Um abraço, Slash. Realmente gostei muito do cast, porém existem pontos a serem corrigidos ou ovacionados, caso queiram realmente chegar a disputar com um Netcast ou um Download da vida. Na real, a gente não quer disputar, né? Vou ser sincero, tipo... A gente quer chegar perto. Realmente, os positivos ele vai falar, né? É. Realmente muito bom o jeito escrachado. Tenho certeza que essa forma cria muito mais identidade ao cast, pois uma nova linguagem de falar de assuntos do quais os casts já existentes falam. Com certeza será muito bem-vindo. 2. Os participantes são bastante animados. E 3. Uma muito boa edição. Sou eu, desculpa. Né? Eu que disse. Eu sei que vocês estão muito bem, parabéns. E enfim, os pontos negativos. Vamos lá, então. Em outros podcasts, fica bastante claro o regionalismo de cada um. Na Load são na maioria mineiros, o Nerdcast na maioria cariocas e o CCR, o que é? Cinema com rapadura. E o cinema com rapadura são lá de cima do nosso mar. Isso bem sabemos claramente no sotaque, porém, isso é praticado de uma forma moderada. No caso de vocês, isso está um saco. Eu sou do sul também, mas até pra mim sou forte demais o sotaque de todos vocês. De boa, mas mesmo os casts estando excelentes, isso pode afastar algum público. Nunca vi tanto R sobrando em pouco mais de 90 minutos na minha vida. Enfim. Proteção, cara. Não age, não força. É assim mesmo. Se não gostou, eu lamento, né, cara? Fazer cara, a gente não tem como moderar. Porque a gente fala assim. E aposto que o Nerdcast, o Cinema com Rapadura e o Nowloading e todos que tu citou, ninguém fica tentando fazer um sotaque moderado, cara. Eles só falam assim. Pois é. E como tu... É assim, a gente não é de Porto. É, a gente não fala o sotaque assim. Até o próximo podcast eu vou começar a falar assim pra vocês. Vamos ver, ok, então, certo. Mas enfim, a gente não faz, a gente não vai mudar isso, cara. Não adianta tu reclamar. Fazer o quê? Pois é, esse negativo a gente não pode mudar, só lamento. É. Isso aí vai ter que. É assim, a gente continua assim. É que nem tu queria que a gente muda a voz, cara. Então, segunda crítica negativa. Sim, eu quero ter escrachado e tem palavrões a rodo. Quem não fala palavrões? Mas está muito gratuito isso e não é que demais cansa, mas assim, cinco exemplos dos casts mais famosos, blá blá blá blá blá, tem uns palavrões. Cara, gente tenta, vai tentar moderar um pouco nos palavrões. A gente tenta moderar isso, mas por favor, a gente não vai usar o pi. E o terceiro ponto negativo, ele fala justo o que a gente falou antes, né? Existe um abismo de diferença entre este game é ruim e eu não gosto desse game. Mais profissionalismo, pois vocês citaram vários games excelentes como sendo ruins quando eles estavam nessas listas negras por X ou Y motivo, o qual a sua opinião isolada lá, lá, lá, lá, lá. Aí ele fala também do título, que ele se enganou, porque é os piores games ever, e não games que eu detesto. Mas então, justo agora eu vou falar. A gente falou no início do cast, cara, que tipo, na verdade não existe jogo ruim. Existe quem não gosta do jogo. Porque tem os jogos muito ruins, a maioria das pessoas não gosta. Então é isso que a gente fez. É, a gente e o pior dos jogos, Eva, foi Eva justo pra dizer que era uma brincadeira, senão ia pôr os piores jogos do mundo. Ou os piores jogos que eu odeio, que você odeia, que todo mundo gosta, mas eu odeio, tipo o Zelda. Mas não é assim, cara, mas tudo bem. Acho que ele entendeu errado, ou a gente passou a mensagem errada com esse post. Mas gostei, críticas construtivas. Críticas construtivas, né? Embora a do sotaque não. A do sotaque não adianta. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, lamento informar, mas as outras é assim, a gente cara. Jura que vai disputar e moderar. Por fim, desejo muito sucesso para vocês e que o cast tenha muito êxito para termos mais opções. E que vocês ainda possam disputar com os gigantes do gênero. Então, muito obrigado. Cara. Muito obrigado. Continuem escutando o Dreamcast. Vocês aí comentaram os comentários gigantescos. Então tá, continue o Dreamcast. E vamos voltar ao nosso... Vamos voltar ao nosso podcast sobre piores bebedeiras e histórias de bêbados. É a parte 1, hein? Vai ter vários, né? Coitado, vai ter vários. Vai, isso aí. E o próximo vai ser de videogames, né? A gente vai fazer. É. E estaremos no World, então é isso aí, cara. Até daqui a duas semanas. Até quando você escutar. Valeu. Voltamos, ficou... Voltamos mais bêbado agora. Então hoje vai ser um assunto tipo mesa de bar, né? A gente não tem pauta, a gente vai falar pelas lembranças nossas das festas, que são várias. As que a gente lembra, né? Porque deve ter várias não, que a gente mas não a gente lembra. Tem umas que o cara lembra. Nem sabe que aconteceu, mas aconteceu. Tipo a guria que tu pegou e não tinha dente na boca? Aê! Não tô lembrado. Estacionou a linguinha na garagem. vocês lembram do primeiro porre de vocês? Não. Eu lembro mais ou menos. Contem suas histórias, eu quero saber. Julie. Eu lembro. Olha, o meu primeiro grande, eu acho que o William tava junto. Fiz vários outros antes, mas assim, um que merece um destaque, como um dos primeiros, que o pessoal me viu bêbado, porque eu ficava bêbado meio escondido. Foi aquela vez do bar, que eu comecei a falar japonês, lembra? Que tu cantava Stone Temple Pilots. Caramina! Puta que pariu. Eu bebi... O que que eu bebi aquele dia? Nem sei, tudo. Cara. Eu te vi só depois que eu tava trilouco. Não te vi antes. Eu também tava, né? Eu também tava, então. Já viu dois meses se encontrar? Os flashes que eu lembro, né? Que metade me contaram. Eu lembro assim, de eu cantando Stone Temple Pilots com a gurizada. Metendo lá os caras, tipo, na mesa tranquilo e eu lá indo cantar. Ah, é! É. Tá. Como é que era aquela outra que tu. Que o gordo cantava e tu dançava? Esse aí não lembro. Eu lembro, mas eu não sei a música. E eu lembro também que eu chegava na mesa dos caras e fazia, né? O Paz e Amor e Komichiwa. Só falava japonês. Imagina um Derd bêbado, né? Sempre ali. Ficou muito, né? E aí, não, e o pessoal Bem, não, achou bizarro porque eu bebo, mas eu não fico bêbado, descontrolado. E aquele dia tinha alguma coisa. William, foi tu. Aí ficava assim, eu não lembro direito, lembro, mas eu tava muito bêbado e eu achava engraçado porque eu ia falar com as pessoas e elas ficavam rindo da minha cara. Porque ninguém tinha te visto desse jeito. Aí eu pensava, eu tô sendo muito engraçado. E eu continuava. Aí depois acabou, assim, né? Eu também nunca vi. E a ressaca outro dia pegou ou nem? Bah, eu fico com muita ressaca, gurizada. Muita. Evite a ressaca, né? Continue. Mantenha-se bêbado. O cão foi quem botou pra nós beber. E a tua, Frajola? Primeira história. A minha foi... foi lá na Vive. Aquela que tu cuspiu e falou que vomitou? Isso, essa aí. Não, ele tava... é, tá certo. Vomitou, água, ele... tô só cuspindo. Aquele dia que eu... antes daquele dia que eu... Não, é que assim, ó, estavam fazendo a cubinha lá, a cuba, coisinha fraca, né, eu tomava... Campeonato de Pro Evolution, hein? Foi que ano isso? Não. Primeiro ano que tava com o cara, que tava tomando aquilo lá, aquilo ali misturado. Aquela vez que o Frajola jogava boliche com gelo e com a garrafa lá no calçadão, loucão. Eu lembro. E tá, tomava aqueles negócios misturados e não fazia efeito, não sentia nada. Aí eu me indignei, peguei um copo, botei meio copo de Bacardi puro e virei assim, um gole só. Quero ver se isso aqui vai fazer alguma coisa. E vomitou. Cadê os 5 minutos, eu comecei a girar tudo, cara. Eu não enxergava nada, eu fui pra fora e eu lavei a calçada lá. Teve o do Bar Brasil, lavei, né? Ah, no Bar Brasil. Bar Brasil, tu lavou o Bar Brasil, né? Ah, tava... na Eletri também lavou a Eletri. Não, mas no Bar Brasil jato, foi assim, né? Eu tava o Chume e você, né? Eu pedi, olha pra ver se ninguém olha, né? Ninguém olha, cuida pra ver se olha ninguém... Olha pra ver se ninguém olha. Olha! Olha! Olha lá que eu vou cuspir aqui. Eu lavei, né? Eu lavei lá, olhei assim, todo mundo ergueu os braços. Ê, FIFA! Finalmente! Depois desceram lá embaixo, tava pingando. Que merda. O cão foi quem botou pra nós beber. Bom, a minha foi com o teu irmão, Diogo, isso eu nunca me esqueço. Diogão, a sangria. Quando eu estava ficando com a senhorita. Ah! Aí olha só, e foi assim, ó. Eu lembro que eu e o Diogo nós fomos na festa e tinha aquela. E todos os anos a sangria eles não põem muito álcool. Só que esse ano eles colocaram em dobro. E tipo, enquanto o Diogo tava lá tentando paquerar a mina, eu, como não pegava ninguém naquela época, só eu comecei a tomar, saca? E aí, conversa vai, conversa vem, o Diogo caindo. Eu era o pombo correio dele. Ele falava assim: ô Rodrigo, Rodrigo, diz pra ela vir aqui que eu quero dar uns beijos nela. Que foi o primeiro porre do Diogo também. E daí o Rodrigo respondendo: vou lá falar com ela, vou chamar ela. E daí eu levava recado pra ela, eu levava pro Diogo. E daí eu dizia que ia depois, no final Paquera. Das contas, tava o Diogo deitado em cima das cadeiras e eu em cima das outras. E aí nós saímos da festa e eu peguei e falei assim pro Diogo: ô Diogo, aquele cachorro te chamou de filho da puta. O Diogo foi lá e deu um chutão no cachorro lá no calçadão. Sério, o cachorro saiu todo descadeirado e eu tive que meio que ajudar ele a ir pra casa. Paquera. Foi meu primeiro porre, que um teve que ajudar o outro pra ir pra casa, cara. Então foi no teu isso. Primeiro porre, tu ficou dizendo. Com o Nick do ICQ Gata. A gata é velha, hein? É Nick do ICQ da guria era a gata. Foi 2002, cara. O cão foi quem botou pra nós beber. O meu, olha só, essa ninguém sabe. Foi com revelações. O senhor P. O senhor P. Namorado da Cícero. Na oitava série, indo numa festa da oitava. Daí a gente começou a beber, a gente começou a tomar. Porque a gente queria se mostrar. Vamos beber, porque vamos fazer um porre hoje. A gente nunca fez. Daí a gente acabou no calçadão, no meio festa da rua. Festa da oitava, Guga. Festa da oitava, hein? Deitado no meio da rua cantando Legião Urbana. Eu com o senhor P vomitando durante a calçada. Veja a visão, Six cantando Legião Urbana. Agora, era o colo! Ao lado de P. O senhor P vomitando. Tá. E ele falou: me leva pra casa. Ele predador, mano. Levei ele pra casa porque ele morava lá na casa que vocês sabem, casa do Pet Shop. Isso em 99. Ó, pensa. Há 10 anos. O que saiu em 99? Perfect Dark já tinha saído? Não. Foi o ano que saiu Perfect Dark? Acho que foi, né? 99. Foi 2000 que saiu Perfect Dark. 2000. Porque o primeiro anúncio foi em 98. Não, não tinha saído Perfect Dark em 99 era o lançamento de Final Fantasy VIII. Isso, bem lembrado. Tu não viu o Cloud quando tu tava vendo? Cloud. Não, eu lembro uma vez que eu fiquei bêbado, fui no Frajola e comecei a gritar: desce, Sefiro, desce dessa merda de casa! Desce! 3 horas da manhã eu querendo dormir, aquele filho da puta gritando lá. Vamos, Sefiro, desce aqui! E ele, meu, deixa eu dormir, tem que trabalhar amanhã. Tirada, que eu não vinha bêbado durante a semana. O cão foi quem botou pra nós beber. O meu primeiro. Cara, eu não lembro do primeiro, mas eu tenho um dos primeiros que é memorável. Que marcou, que é marcou. Que eu esqueci agora. Pera aí. Tu não bebia quando tu saía no centro com o Melo, naquela época? Exatamente. Um dia foi assim. Eu saí então com o senhor ali, né? O senhor B. Aquele senhor. E com o senhor R. O B e o R. Daí a gente... ainda tinha o crepe ali na frente do Bar Brasil. Sim, clássico. Aí a gente ia ali, nós combinava tipo, vamos beber hoje. Vamos. 7:30 na frente do Libertar. Nós se encontrava 7:30, lá. 7:30. O senhor R sempre chegava lá pelas 9. E então a gente ia lá no crepe. Aí a gente comia um hambúrguer clássico. 13,50. E nós pegava uma garrafa de trago, de plástico, um refri. A gente ia lá no hospital, lá na escadaria que sobe lá pro elevador. A cachaça era a Patrícia do Sul. E numa dessas vezes aí... E uma dessas vezes aí a gente tomou 2 garrafas daquela lá e a Coca terminou, sem mencionar marcas. Ela terminou antes da hora planejada. Tem direito de cola. Então, a gente ficou muito louco, né? E quando a gente viu, a gente tava jogando bola na frente do hospital com uma garrafa e gritando muito. E o que aconteceu depois eu não lembro direito. Eu só sei que a gente que tinha pastelaria, eu comi um pastel e depois eu tava vomitando. Fazendo necessidades fisiológicas no meio da rua, limpando com o guardanapo que eu peguei no crepe antes. Porque eu sabia que depois eu ia ter que fazer essa coisa aí. Enfim. Tinha o projeto em mente já. Guardanapo, mil e uma. Então. Projeto B. Essa história não é muito boa, mas é uma das primeiras que eu me lembro de ter ficado bem... Isso tu tinha quantos anos? Histórias muito melhores. Isso tu tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha uns 16. A história que eu quero contar, tô me segurando... É a festa dos intercambistas. Bah! Que é isso aí? Quer contar agora ou no final? Não, vamos deixar, vamos ir contando. Porque essa aí foi o quê? 2005? Festa dos intercambistas. É, por aí. Eu tava namorando a senhora RDV. DV. DV. Estourou a caixa de som. Ouvintes, isso não é um defeito no podcast. Foi um mega arroto, Paula. Tá, 2005, né? 2005. Acho que foi 2005, tem certeza, Rodrigo, que foi 2005? Sim, paquera. Eu lembro do meu comentário. Eu lembro do meu comentário no site da tal. Não foi só o Alberi que furou a bunda, mas o senhor W também. Eu vi falar, o cão foi quem botou pra nós beber. E aí que teve essa tal festa dos intercambistas, que tinha um cara aqui da Finlândia, o Anton, né? O Anton, que está na Finlândia, um abraço, Anton. Um abraço, Anton, não está ouvindo nunca. Pedreiro ganhando o, muito. O Anton sabia beber, cara. O Anton virou meu ídolo. O ídolo. Ídolo. Além de beber as vodkas que ele bebia direto no bico, ele virou meu ídolo quando ele disse que quando ele quis comprar um Play 2, na época do lançamento, ele trabalhou 2 semanas pendurando frango e comprou um Play 2. Porque lá o salário é muito bom, certo? E ele comprou o Play 2 dele pendurando frango, gurizada. Brasil. O Anton me derrubou 2-3 vezes no traje. Isso me lembra outra história. Calma lá, então voltando à festa. Então, do Anton. De despedida, queria voltar pro seu país. E de senhor M era a festa também. É, do senhor M. E de senhor J também. Então, o senhor J, o dono do sítio era o senhor J. Então a festa era num sítio, longe de Carlos Barbosa. Tinha um ônibus pra ir lá, sabe? Um ônibus pra ir no sítio, um ônibus cheio, com mais de 40 pessoas, com certeza. Que saiu, que hora que ele saiu de Barbosa? Muito cedo, 40 tipo. E poucas pessoas, muito era cedo. Era 7 da noite. 7 da e noite. Olha só, eu lembro, na saída, eu, o Will, o senhor D, vou falar que é o Diogo, e o Júnior compramos um absinto, uma garrafa de absinto. Nós tomamos tudo antes eis de chegar na festa. Eis que era 7h20. Tenho foto. Nós não tava nem na metade do caminho, eu tava pendurado no coisa do bagageiro do ônibus já. Vocês têm que pensar que uma absinto, a bebida que mais tem álcool, que não é verdadeiro no caso, mas enfim. Absinto acabou no ônibus, a gente não ônibus, tinha chegado no sítio. O tri dessa festa foi que assim, tipo, o ônibus saiu 7 da tarde. Da tarde, porque era de dia, era no verão. Horário de verão. Quando todo mundo tava muito louco, tipo, ninguém tava são naquilo lá. Ninguém. É. Já tinha gente caída, já tinha gente vomitada e tava foi... bem, bebendo de novo. Eu olhei no relógio, era 10h30 era. 10h30 da noite. E tava todo mundo já, uau, nem lembrando. Tinha gente que já tinha vomitado. Inclusive o Will. Que já tinha vomitado, ficado bem, ficado. Bebi de novo e fiz show depois. É, e tocou a bateria. E não foi striptease. Daí, vamos, olha. Acontecimentos da festa. JP vomitando. JP vomitando salsicha. E muito louco. Salsicha. Tenho fotos. Tenho em fotos. JP. Tenho fotos. Salsichão, né? 5 o'clock, 5 o'clock. 5 o'clock, a foto clássica do 5 o'clock. Vocês não têm noção, senhorita gurizada. H no quarto com alguém desconhecido. Senhorita, tem fotos? Tem fotos. Tudo tem fotos. Essa... que eu conheço? Six de roupão. Escovando os dentes com a escova de quem não sabia que era. Eu escovando os dentes que eu não lembro. Junto com o Diogão Love, vocês dois com a escova aqui, ó. É onde tirar nessa festa, quando eu vomitei, uma pessoa estava me observando. E essa pessoa foi lá, escovou os dentes do Will e depois falou, vamos ficar, e o Will, tá bom, se foda. Não, escovei os dentes. Não. Sentiu o gostinho? Senhorita S, senhorita S. Senhorita S, você sabe quem você é, se você está escutando. Eu e o Chumi pegamos o sofá e vamos levar pro açude, vamos. Tinha um açude. Do lado, eu no outro, nós levando o sofá assim pro açude pra jogar ele. Chega o senhor P e fala, ô, que palhaçada é essa? O Chumi, vai tomar teu cu, sei o quê. Estragou a nossa brincadeira, cara. Eu, que merda. Ah, o senhor P, ele chegou na festa, ficou 20 minutos e foi embora porque ele chegou de tarde, tipo 10h30, então já tava todo mundo muito louco, então ele pegou e foi embora porque tava todo mundo agitando. Bom, eu fui ameaçado de morte. Ameaçado de morte por R. É? R Machão, ah, foi, é verdade, né? R de Master. O André 3000 quase bateu num outro cara que eu não lembro o nome. Senhor R também, acho. Senhor R, acho que foi. Porque o André 3000 estava nos protegendo. Percebam a noção. Para o Six e o Shumi estarem levando o sofá de dentro da casa até a açude que tinha os patos e os cisnes. Ninguém percebeu. A não ser o senhor P. Que tava sóbrio. Que tava só o único sóbrio da festa, que chegou e foi embora. Imagina o nível, né? Não pegou ninguém. Nós pegávamos os ovos, ficava se jogando. É. O sim, Júlio, tudo. Quebramos tudo. Tudo que tinha naquela casa. Lembra a caipira do mestre? Ah, caipira do que mestre. Cara chato isso aí, puta. Mas tava triboa a caipira do mestre. Cara, todo mundo bebia aquela nojeira. Não lembra? Ele tava um negócio de ferro fazendo sim. Caipira e todo mundo e tomava. Agora, de ferro, era o concho do porco. Não, deixa eu contar. A história oral. Tava todo mundo na festa agitando. Aí, onde estão os intercambistas, né? Percebam que na festa tinha vários intercambistas. Um da Finlândia, o Dominique era da onde? Dominique era da Eslováquia. Fala. Um da Eslováquia e mais dois que a gente não sabia, incluindo uma guria que parecia um cara, que era muito feia. Essa que atuou nesse dinamarquesa. Momento. Estávamos lá, onde o estão alemão. Os intercambistas? Onde estão? Aí começou a rondar a fofoquinha, né? Ah, porque eles estão no matinho, eles estão no canto, não sei o que, não sei o que. Lobo. Aí todo mundo começou a pesquisar, olhar... Tinha um canto no sítio da cerca que não tinha luz. E nós, bah, eles estão lá. E todo mundo querendo ver o que estava acontecendo lá, porque rondava a ideia que os caras estavam lá se boqueteando, né? Ui, tchuk-tchuk. Cara de... Porque aquela guria era um cara, pelo amor de Deus, era muito feia. Tenho fotos. E aí, ah, o que eles estão fazendo lá? Aí chegou o senhor J, dono do sítio. Pera aí, gurizada, essa é a luz que liga lá. Clique. Todo mundo, sério, das 80 pessoas que estavam na festa, todo mundo tava olhando no momento. E os caras, essa menina intercambista, estavam lá divertindo, cantando no microfone do outro rapaz. Sugando. Todo mundo ficou estupefato com o momento, pô. Éramos jovens, né? A gente não tinha visto esses shows de sexo ao vivo. E todo mundo foi lá no lado ver, ficava olhando. E ela nem aí. Era 3 metros, assim, tipo, o pessoal olhando e comentando e nem aí, continuando a cantar no microfone, né, Gruselha? Eu não lembro dessa cena, eu tava muito forte. Como todo mundo tava louco, além de ficar comentando e gritando, o pessoal ficava ligando e desligando a luz pra eles agitar. E eles lá, né? Eu chamava atenção, era o show. E ainda depois... Teve show de dedinho, que tem fotos, né? É, teve show. Falei com o senhor AP, eu disse, faz uma pose pra foto. E ele, por que isso? Eu disse, faz uma pose e finge que vai pro lado. Tenho fotos, não posso pôr no post. Mas enfim, quando ele foi pro lado, tinha um intercambista dediando a outra intercambista. Sendo que ela estava desacordada de tamanha bebida que ela tinha ingerido. Estava dediando e tenho fotos. Safadinho. Era intercambista, sim. Tenho a foto de toda a sequência. E a finaleira da festa, tudo, tinha várias camas. Não, teve mais coisas. Ninguém vai contar dos shows. Enfim, se cuide com o Julie. O Julie queima todo mundo. Não. Sem falar que, enquanto o William... Quando o William ficou mal, vomitando atrás da casa e muito com essa camisa do Massacration, seu irmão gordo, né, participante do Dreamcast clássico, tirando fotos. Ficou tirando fotos, fazendo corninho, muito massa. Essas fotos estão no post, vocês podem conferir. É verdade, eu lembro. O cara trimal vomitando e o irmão tirando, fazendo corninho. A segunda vez que eu vomitei. E o senhor JP gritando na janela, lembra? Ah, ele tava muito louco. Não, a banda que tocou, né, qual que era a banda... Ah, teve duas bandas, né? Tocou a banda do Sr. J. Do Sr. J. Sr. J. Tocou a Garagem 69. 69. Que durou umas duas músicas e meia. Porque o Sr. R, vulgo baixista, caiu enquanto tocava. E então, após se recuperar, Ronaldo, continuamos a música. Ronaldo. E logo depois, eu caí. Então, caiu num outro lugar que vamos contar logo após. Esse foi o do show, foi o primeiro. Detalhe nerd da festa, a banda que tocou, que é a... Samurai México. A banda Samurai México tocou o Pegasus Fantasy. Oh. Foi a música inicial. É verdade, eu lembrei disso. Metendo ficha. E o namorado da vocalista, que era a F, né? A menina F, de olho e brabo, por isso que deu as brigas, né? Só que o André desviou o ciborgue do sexo e estava pra nos proteger. É, deu briga. Eu era muito santo. Então, essas foram as histórias principais, mas a final é a melhor. A final, por favor, Six. Quem vai contar? Eu vou contar. Eu não lembro muito bem. Eu te ajudo. Mas então, foi que a história que eu ouvi falar foi que levaram o Will pro quarto, porque ele tava mal. Uma garota me levou pro quarto. Garota! E o Will já, bom, é com nós, né? E todas as camas ocupadas, todo mundo dormindo. Daí tu foi sentar num banquinho que eu ouvi falar, no bidê do quarto, e tinha uma garrafa de cachaça de vidro. Agora eu vou contar a minha versão, que eu participei. Ao vivo. Estava eu lá com a menina, né? Nos aconchegos, assim. Qual é a menina? O amor. A menina, não vou... Senhorita? Não, senhorita. Aí, então, nós tava ali, se empurrando para um lado e pro outro, e uma hora ela me empurrou violentamente. Por que empurrou? Contando... Por quê? É o amor. É o agito. O amor então, é assim violento? É assim. Então, eu andei para trás, sem ver o que tinha, sentou e eu perdi equilíbrio. E eis que havia uma garrafa. Imagina assim. No chão. Na boquinha da garrafa. E... na boca da... E daí tu escorregou e cortou a bunda na garrafa. A garrafa quebrou em duas e a tua bunda... Só que peraí. Mas sim, não entrou no cu. Mas aí que tá o problema. Ele não sentiu. Ele não percebeu. Não tamanha bebida nada em seu corpo, álcool, ele não percebeu. Não teve. Ao chegar em casa, a história segundo o gordo, o irmão de Will, me contou. Will chegou em casa muito mal, subiram em casa e tal. Como ele tava muito mal, sujo, todo vomitado, afinal, foi tomar banho. O gordo estava em casa, lá fazendo sua boquinha noturna. E escutou o William no banheiro. Ai! Ai, ai, ai! Ai! Enquanto tomava banho. Aí o gordo pensou, pá, que o Piá tá fazendo, né, tia? E aí, enfim, ficou na dele. E continuou. Eu não lembro por que eu fui tomar banho. Porque tu tava todo vomitado. Ah, é verdade. Eu não lembro, eu não lembro. Aí ele, ai! Continuou, né? Ai! Ai! Aí o gordo, porca Madonna, que esse Piá tem que estar reclamando? Deve ter acontecido alguma coisa, né? Deve ter caído no banheiro, vou lá ver. Aí ele bateu, tutum, Will, abre! Não! Will, abre! Não! Aí gordo entrou. Quando entrou, abriu o box o chão todo ensanguentado, um naco aberto na bunda do Will. O Will também estrumou. E ele, me machuquei aqui. Um nacão. Né? O piá teve que fazer ponto, cara. Quantos pontos foi o Will? Quantos pontos, tu lembra? Não lembro, mas eu tenho a marca pra me lembrar. O piá sentou no vidro e rasgou a bunda. Teve que fazer ponto na bunda. E o comentário... Sem falar que sujou todo o banco do carro, do gol. E o comentário na Tauntau, não foi só o Beri que costurou a bunda, o Will também. Como foi? A pior Will? Parte foi o dia que eu te dei os pontos. Que ela passou... Ela ou ele? O que ela passa? Benzina, enxofre, enfim. Ela passou um lance no meu cu, velho, que coçava muito. Coçava muito, muito. Na época foi vergonhoso. Pra mim, mas agora... Bato, nem saía de casa. Tem uma história pra contar. Na semana seguinte, eu nem saía de casa, lembra? Mas a história Nossa, hoje... Nossa, cadê o Will na festa? Ah, ele foi em casa, por quê? Ele rasgou a bunda. Lembra? E o gordo, como bom irmão que é, contou pra todo mundo. Todo mundo. A minha mãe sabe essa história. Sério mesmo, ela sabe. Mas é uma história pra contar, né? Eu posso contar essa que festa. Existe. Essa festa foi tão clássica e tão... lendária, que eu cheguei a mostrar as fotos para minhas irmãs mais velhas, toda a sequência das fotos, incluindo a primeira e a última foto, que a primeira foto são salsichas cozinhando e a última são as salsichas vomitadas. O JP. Frajola, tu que é um cara que frequenta bailes. Bailes, cara, tu não vai no Perch, não sei onde. Meu Deus, eu fui uma vez na vida e achei um cocô. Então a gente vai contar a tua história, já que tu achou um cocô. Então sim, Smet. A gente vai contar o dia que a gente foi pra choperia e depois a gente foi pra um show, acho que era da Cachorro Grande, não lembro. Não, era Comunidade Ninja. Opa, Ninji. Só coisa boa. Que bosta, né? Que época. Não foi no final do ano? Não. Tu tava num baile, que eu lembro. Chegou ele tava no bailão no posto das Antas. Então, tava eu, senhor A, que não é o André, mas é o Alexandre. Daí tá, rodou na carteira. E Francis. Esses nomes podem falar que tu é um amigo nosso. E duas meninas que eu não lembro o nome. Uma o apelido era a Gorda. Gorda? E outro apelido Ascendente. Não era Gorda, era Peituda. Era peituda. Eu tinha tá perceba que Frajola era o mentiroso. Frajola é um menino muito bom. E aonde então, os outros têm gordura, calma, ele é de peitos grandes. Na choperia. Só pra me introduzir. Na choperia, tava lá eu e Alexandre, o Lian em companhia. E o Frajola fala pra senhorita a outra menina lá: ah, mostra a barriguinha pra mim. E daí. E daí? Não, sério, calma. Olhem a foto do Frajola. Agora imaginem ele falando: mostra a barriguinha aí. O ancião muito bom. Mostra a barriguinha, mostra a barriguinha. E daí? Sabe o que é isso aí? Paquera. E daí a menina, Chaveco. A menina do lado, vulgo ascendente, ficou com ciúmes que ele falou isso. Agarrou o Frajola e deu-lhe um grude. Quando não viu entendi. Todo mundo no chupirinho, olhou, palmas. Todo mundo via que o Frajola não mexia a boca pra beijar. Ele só precisava mexer a língua. Porque... Eu nem sabia o que tava ocorrendo. Né? Mas não interessa. Como foi, Frajola? Eu não lembro, eu nem sabia o que tava fazendo ali. Ok, final... desculpa clássica. É. Daí, continuando. Me pegou de surpresa. Teve o show da comunidade, infelizmente teve. Não lembro o que aconteceu lá com nós, o importante é que eu Frajola, massa, é o protagonista. Massa. Daí depois tava eu e o Alexandre, Francis e a Gorda e a Ascendente saindo do carro. Não é que encontramos o Chapa Lanzoni voltando de um bailão puto com a vida. Porque é uma merda que eu lá nunca mais vou, não sei o que. Eu falei, calma. Bailão imposto. Deixa eu te mostrar uma cena que vai alegrar a sua vida. Eu peguei ele por trás e falei, Rodrigo, olha o Frajola com um ascendente. Ele, o quê? Meu primo ficando com uma agulha. Ficou maluco, cara, né? Nós ficamos acompanhando toda a sessão cinema que se estendia. Que era Frajola ascendente. Francis querendo a Gorda, Alexandre querendo a Gorda. E daí a gente foi até o Frajola pra casa de carro. Ascendente tinha mão pesada. É por isso que ela não tem dente. Aí o Frajola levou. Frajola levou a ela virilha. Foi tirar uma face do dente e arrancou o dente. Por isso que ela não tem dente. Quantos dentes ela tinha, então, Frajola? Então, a história é essa. Que o Frajola, bebaço, pegou uma guria sem dente. Sem dente. E depois levou o porão do amor. Imagina, a casa do Frajola. Detalhe que não me deixaram descer até lá em casa pra me interromper, né? Imagina a minha cara quando eu vi ela dar um sorriso. Sério. No óculos trincou. Não. E o pior vem depois. Dia seguinte, nós lá no Tutti jogando Winning Eleven. Vamos comer aí, um X. Vamos comer um X, que a galera... Daí vem a história. Ah, e aí, Frajola, comeu ou não comeu? Comi. E aí, Frajola, como é que foi? Como assim, Frajola? Ah, não lembro. Mas tu lembra que ela tinha dente? Não. Pois é, cara. E aí, essa história tua eu tive que contar. Nossa, porque... O cão foi quem botou pra nós beber. Tá, então, 2006, eu acho. 2006. Fomos a Garibaldi numa festa, eu, Frajola, Diogo, Will e Peter. Sempre os mais. É, ali. Master. Tem que contar já, não tem que é, contar, né? Com o Centra que teve antes também. Não, isso aí não interessa. O que interessa era, cara, é que a gente mesmo bebeu muito. O Alan Peter chegou era na festa. Aquela vibe muito louca que deu uma puta. Então, a gente tava passando de carro e vemos o Rodrigo sozinho em Garibaldi. Com a sua namorada da época. Sim, eu não vou falar o nome. VD. E daí, nós, eu e o Will. Dã! E aí, dã! Eita, diabo, o diabo verde! E aí, nós burro, né? Eles correram atrás de nós. A gente não sabia que ela ia... É. Daí perseguia a gente. Ele estacionou o carro. Eu dei uma de Marcos Phoenix, fui atrás. Ele estacionou o carro. E quando vimos, eu e o Will correndo ao redor do carro. Do carro com ela, a namorada do Rodrigo, batendo gente. Gritando, né? É, vem aqui! Nós tomamos um chute no saco. E nós rindo. E ela deu baquera. Um chute no saco de cada um. E ela chutava com vontade, é porque doeu até em mim que eu não tinha nada. Baquera. Foda-se essa história, a gente foi pra festa. Ele foi pra festa. Paquera. O Alan Peter chegou na festa, vomitou em um monte de copos. Pegou a senhorita F, o... A senhorita bunda de formiga. É. E aí pegou, eu, Will e o Diogo ficamos na festa. O Frajola puto, porque tinha que trabalhar no outro dia, lembra? Frajola sempre tinha que trabalhar. Frajola quer ir embora, a gente vai a pé depois, damos um jeito. É quarta-feira aí, velho. É quarta-feira, não se preocupa. Quinta é feriado, mas tu tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. E daí ele puto. Daí chegou 4 horas, vamos embora então, tá. Daí, eu, Will, o Diogo, o Peter, bebaço e o Frajola. Não tinha mais lugar no carro. Daí encontramos o Rodrigo de novo. Isso foi outro dia. Eu não fui sozinho com vocês embora. Oh, foi outro dia. Foi esse dia, sim. Cara, eu lembro. Tinha o Peter na frente. E daí, então, vou continuando. E aí, então, o Rodrigo pedindo carona. E daí não tinha mais lugar no carro. E o Frajola vai aqui e fala, cara, vai no porta-malas, né? E o Rodrigo, sério, não lembro. O Rodrigo, quê? Se tu prefere os teus amigos do que teu primo, você traíra, salafrário, não sei o quê. Tá, eu vou no porta-malas. É, depois eu fiz um escândalo. Tá bom, eu vou. Ele começou a tocar pau. É. E nós aí, Dan, como é que tá? Vai me matar! Cala a boca, essas merdas, vamos se fuder, não sei o quê. Eu não lembro. O poderoso Holanda. Eu só tirando ele porque ele não podia bater em nós. Ele tava fazendo ranico, cara. O poderoso lance era toda velocidade. E depois chegamos em Barbosa, ele deixou o Rodrigo quase em casa, foi no morro. É verdade, é verdade. Daí, e falou, leva nós pra casa, que eu e o moramos longe, o Peter tava junto, né? Daí ele, o quê? Tem que trabalhar amanhã? Frajola, por favor, agora vocês vão morrer. Tocou 120, acho, naquele lance, ele foi, né? Pegou tartaruga, foi tudo, saca? Pegou tudo, largou nós lá. Lá na igreja. Não, e nem largou nós em casa, largou nós numa igreja e falou, se fodam. E saiu aqui, ó. Saiu na palavra, cantando pneu e puta na cara. O cão foi quem botou pra nós beber. Teve a festa, não, vamos rapidinho, a festa do Guilherme tomou xixi. Guilherme tomou xixi. Ah, clássica. Galpão do Avo, cena. Ricardo Ara, 16 anos. Uma guria tomou xixi. Mas o que? Não, a guria... O Cera começou. O lance o, da o senhor C. Da guria foi que, tipo, a guria nada a ver com a história, né? Festa da Town Town lá, o pessoal, todo mundo. A guria tava lá. Nossa, o que essa guria tá fazendo aí, né? Aí eu tinha muitos caras pau no cu, né? E o senhor T. E o senhor T, senhor Sigla, né? Senhor Sigla, estava lá e disse, vou mijar nesse copo aqui. Vou mijar nesse copo aqui e vou dar pra guria. E a guria louca, agitando, querendo... querendo... Era loira, era querendo loira. Dar pra todo mundo, né? Ai, ai, ai, não sei o que, não sei o que. Aí o senhor ai, Sigla ai. Mija num copo de cerveja, né? Mija, deixa quentinho e diz, ó, oh, tu quer ainda cerveja? Ela, ai, eu quero, vou virar. Meteu fora tudo. Oh. Ela é até hoje é conhecida como urina. Xixi! Ela queria dar pra todo mundo? Ah, ela tava... Eu só soube agora. Ela tava lá fora. Eu lembro das tortadas, que era pra dar a torta em alguém, e o senhor S falou assim, eu acho que essa torta tem que ir pro Rodrigo. Eu peguei e saí correndo, depois todo mundo se melecando de torta. Não, foi o Joe que deu um tapa na torta e voou no ar. E voou no ar, que depois voou no Six, que voou em mim, que voou em todo mundo. O Joe terminei da tapa quando tá bêbado. Eu toquei baixo nessa festa aí. Aí, olha só, aí eu fui pro banheiro me lavar, tinha o senhor G... Baixo. O senhor G todo mijado nas calças e se lavando o rosto, de repente o senhor C deitado no carro. Oh, tem que ir pra casa. Ah, eu não sei como. Ah. E ficava com o comando do carro destrancando e trancando. Coisa pra contar, velho. Não lembro, O cão foi quem botou pra nós beber. Eu lembro de uma chamada falcatrua. É uma festa que costumava ter por aqui, que era muito popular, né? Que foi só eu, e o Diogo e o Chumi nessa vez, velho. Porque o Diogo trabalhava, tinha dinheiro e pagava cerveja pra todo mundo. Eu dei uma foto, ele mostrando uma nota de 20 reais cheio de latinha na mão. Que viagem. Nossa, o Diogo já foi assim, creio. Eu lembro de várias cenas, inclusive a final. Que o nosso convidado... Não. O nosso convidado aqui... Que foi a metade. É. Nosso convidado, na metade da festa, tava bebaço no chão, caído, com uma camisinha no cabelo. Ah, isso tem. E a outra do carro? Usada. Não, a do carro. A da metade. Era... A gente ia embora na metade da festa, porque o Chumi queria ir embora, né? Nós estávamos com eles. A carona, a carona. Nós era carona, né? Daí isso aí, o Will pega e vomita no carro. Bah! E vomita e começa a gritar, foi o Six! O Six cuspiu em mim, Chumi putaço, sai daqui, sai desse carro, essas merdas, esses bêbados. Jogou nós no chão, velho. Jogou nós no chão e nós olhamos um pro outro. Bom, beleza, mano. Voltamos pra festa! E voltamos, voltamos pra festa. Mais. Bebemos mais ainda. Aonde que largaram ali na. Não, logo na entrada ali, o Chumi. Ele fechou a porta do carro e vomitou. Ficou me culpando ainda. O Six cuspiu em mim. E eu levei tudo a culpa. Tudo deu six, né? Tem foto de nós caídos na brita, né? É, tem foto de nós caídos. Eu e tu abraçado caído. Bom, de caído são várias, né? Por favor, até eu tô. Daí a gente voltou pra festa depois, eu e o Diogo ficamos bem, voltamos a pé com o Cera, só que o Will ficou na festa, por quê? Não lembro por quê. Desmaiei. Desmaiou lá, caiu uma na camisinha brita. Na cabeça, um copo no cabelo, tava sem camisa, eu acho. Saiu de lá, que horas, viu? Cara, eu acordei às... 6 horas da manhã e não tinha ninguém naquele lugar. Ninguém. Tinha os caras limpando. E quando eu acordei, os caras me deram uma coca. Ah, eita, legal. Ó, ainda ganhei uma coca grátis. E tu foi embora como? Liguei pro meu pai. Aí é, vem me buscar que eu tô. Só lá. Tinha eu lá, cara. Bah, que loucura. O cão foi quem botou pra nós beber. Agora eu vou contar uma história romântica. Vamos chamar de gay, mas... Música de amor. Foi assim. Foi como eu conheci minha namorada. Qual delas? Foi assim, cheguei na festa da senhora S. Qual festa? Era aniversário dela. Que tu trovou, tava. Qual festa? Tava. Paquera. Tchucaço. Paquera. Tchucaço. Paquera. Tchucaço. Paquera. E tava todo mundo bêbado fazendo. Toma cachorro quente, toda aquela porcariada. Eu peguei e sentei numa cadeira e comecei a conversar com a senhorita B e as duas senhoritas D. E uma delas é minha namorada hoje. E começa a ver. Ah, eu sei qual é. Sim, aí o Six pegou e falou assim: gruda! Peguei, fui tentar grudar a menina, só que ela pegou e me deu uma cadeirada no rosto. Nossa, e porque... amor. Doeu. É o amor, né, cara? 12 anos? Sei lá, enfim. Tinha, acabou, cara. 12 anos? Não, tinha 14. Enfim, enquanto o senhor S e a senhorita D estavam lá no maior vai e vem, eu tava lá chupando o dedo. Fiquei chupando o dedo triste. Fala isso aí, mas guarda pra ti, né? Ah, fazer o quê? E... e todo... Enfim, é isso. E depois, no final, eu tô namorando com ela hoje. Achei que a história era boa, velho. Cara, é isso aí, história. Achei que tu ia contar. Ah, cara, eu conheci ela vendo. Tô aí. O cão foi quem botou pra nós beber. Tem a história clássica minha, do Chume e do Seja. Que nós pegamos, nós não tinha dinheiro pra entrar na Fast Cake, então o que a gente fez? Compramos um litro de vinho tinto e vinho branco. E cada copo que a gente tomava, a gente caminhava em linha reta. Depois do quinto e sexto copo, eu não lembro mais. Eu só lembro que eu fiquei conversando com uma mulher numa loja de artigo de beleza, não sei o quê. O Chume caiu duro de bêbado comendo pozinho de suco Tang na fabricação. O Cera quase de coma alcoólico. Que ele vomitou uma minuta inteira lá na casinha. Isso aí depois. Vomitou. Tem aquela também, o Cera caído na frente da locadora do JP, o óculos 5 metros adiante. E depois foi muito engraçado. O pai do Chume achou nós no centro e levou nós pra casa. Eu não sei como é que eu cheguei em casa. Pelo que me falaram, é que tu gritava Pegasus Fantasy no meio da rua. Eu tava os poderes lá, meteoro de Pegasus. É, me falaram. Chume, possua. O cão foi quem botou pra nós beber. Não, o Lanzoni tem história clássica, né? Olha o que o Júlio vai. A história clássica do local sagrado. Ah, eu não sei a história anterior, mas eu sei que... Eu sei a história anterior, eu vou contar a anterior e depois se complementa, pode ser? Tá. Foi assim, o Frajola apareceu com um litro de absinto, que tava todo mundo sempre com debaço aquele dia. E eu fui dar uma de machão, porque eu tomo tudo, porque não sei o quê. Aí eu tomo tudo. Peguei e fui virar o restinho de absinto. Cara, eu fiquei muito fora. Eu lembro que eu vomitei um pedaço... em cima do segurança da Electric, que não me deixou de entrar, e o outro pedaço que eu vomitei de bife. E eu vomitei o resto do prato de comida sem mastigar na estação, que tiraram até foto e fizeram um monumento. Tá, depois dele ter vomitado tudo isso, a gente no outro dia, né, Carlos Barbosa, cidade pacata, não tem muito o que fazer, então a gente dá banda no centro. Passamos na frente da casa do artesão. Ah, peraí, o Lanzoni vomitou aqui ontem de noite. Vamos lá olhar. Por Deus, gurizada, tinha um prato feito inteiro lá. Ala minuta. Uma ala minuta gigante. Nem o arroz tava mastigado. O feijãozão bombando. Pressa, comi tudo rápido. O feijão piloto, preto daqueles. Tudo. Aquela marca ficou naquela escada por todo 2005, cara. Ficou 2006, muito tempo lá. A marca na pedra. Ficou não, a marca tem na outra pedra. História do Lanzoni que merece ser contada. Acho que todos aqui estavam presentes. Inclusive o Frajola, que se escondeu junto comigo. Júlio Novo? Não, o Júlio não tava. A gente foi. Novo. A gente jogava futebol, né? No futsal, na Santa Rosa. E depois do jogo a gente ia pro Dino tomar umas bira, né? Naquele dia A gente começou a tomar. tomou uma, foi tomando. Chegou na 15 e perdeu uma. Daí chegou, daí passa a mãe do Rodrigo. E ele com o dinheiro só pra comprar o leite e o pão do dia, né? E era pra ir pra casa. Sobrou o quê? Sobrou o quê? Nada. Sobrou nada. E ele, vou gastar esse dinheiro bebendo. Eu vou imitar ela. Vou imitar a mãe dele, ela chega. Daí, vamos fazer o teatrinho aqui. Eu sou o Rodrigo. Olha lá, minha mãe! Daí, uma corredeira, todo mundo se escondendo. O Will correndo em volta do carro umas 10 vezes, que deu um circuito oval. Eu vou me esconder. Da cabeça, correndo ao redor da mãe, do Rodrigo, do carro. Corria ao redor, maluco. E a mãe do Rodrigo falando. Olha, deitado no chão. Mas tu é um homem ou tu é um rato? E o Frajola, sim, me esconde aqui. Eu me escondi, ela não me viu. Ela não vai me ver, vai me culpar? O cão foi quem botou pra nós beber. Eu não presenciei essa história. Eu uma vez numa festa, era uma tal, era Manuela, não sei. Tu tava muito tchuco e tu começou a... Tu tirou a roupa, não sei, a polícia queria te pegar, porque, oh meu Deus, eu fiquei com uma guria muito feia, uma tal de senhora M. Ah, eu lembro dessa história aí. A senhora M me grudou. Foi a senhora M e gorda. Meu Deus. M gorda. M de maior. Ela já esfolou o meu órgão sexual. Eu esfolou. Que perigo. Porque ela usava aparelho. E daí, cara, eu saí da festa, depois eu eu saí da indignado. Festa. Indignado. Indignado. Cantando Cazuza no meio da rua, aí o Fuca. Aí você tá de dente amarelo. Eu tava junto, velho. Que eu e o Fuca voltamos de outra festa. Chegamos. Fuca! Chegamos eu e o Fuca voltando de outra festa e tal. Chovendo, né? Chovendo, muito. Cheio de água. A chuva tava molhada. Né? Cheio de poça d'água. Chegamos o Six vindo no meio da chuva, nossa, escondendo pra não se molhar. Ele. Tô de verde e amarelo. Tô de verde e amarelo. E pulando nas poças de água. Boatos de agitando de cuequinha. Na frente do McDonald's lá. E aí tu saiu pulando, imitando não sei o que lá, gritando, tô de verde e amarelo, e perdeu o celular no meio da poça de água. E não achou nunca mais a bateria do celular. A polícia não disse. Ah, foi a roupa guri. É, não, peraí. A clássica nossa, que o Six vai ter que completar. Quando a gente bebia muito, né? Até minha mãe sabe, a gente era conhecido por fazer corrida com as calças baixadas. A gente abaixava as calças. Não, o Six mostrar a bunda era normal. Pra e embaixo. Era incrível. Deixava as calças até o tênis. Ele lambia os outros, né? Deixava as calças até o tênis e saía correndo ver quem chegava até o final do calçadão. Até. Sem as calças, né? Porque não tinha ninguém às 5 da manhã. Sim. Então, quando Fuca e eu encontramos Six de verde e amarelo, vamos fazer uma corrida com as calças abaixadas no meio da chuva? Vamos! Eu e o Fuca abaixamos, o Six abaixou, saímos correndo até o final do calçadão. Eu e o Fuca chegamos antes, Six muito bêbado, chegou depois. Nisso olha pro lado, quem está lá? Brigada. A polícia. Os homens. Oh, encosta na parede, não sei o quê. Aí tinha o Fuca também. Calça, né? É, os caras com as calças abaixadas. Não fiz nada. Tava aí, como é que é? Mostrando o órgão genital. Não sei. A polícia me encoxou na parede e falou, tu quer ir preso, não sei o quê, maluco, não sei o quê. Ah, desculpa. Alta chuva. Daí o cara, ó, que isso nunca mais aconteça, não sei o quê. Daí os caras estavam indo embora. Eu não fiz nada. Toma tudo. Não. Daí o cara indo embora, eu peguei, ô tio, me dá uma carona pra casa. O cara só olhou, mas tu tá de brincadeira comigo. E o Fuca, não fala nada. Por favor, Kies, não fala nada. Fuca é sério. Então imagina, Six, Fuca, eu já tinha ido pra casa essa hora. Acho que eu continuei correndo e fui pra casa. Você teleportou. Six e Fuca com as calças abaixadas e a polícia parando eles na... Na parede, encoxando. Para aí, gurizada, estão louco. Fuca, que coisa feia, Fuca. O cão foi quem botou pra mais beber. Qual foi a festa que eu tive que levar o senhor R, de Rodrigo Lanzoni, só de cueca pra casa? No sítio do Gag. Ah, Gag, muitas festas boas. Gag. Um bem, né, o Gag? Gag. Aê! Tlim, tlim. Aê! Então, essa festa aí, conta aí, Frajão. Bom, eu cheguei lá, estavam todo mundo pulando. Chegamos eu, tu, o Will, o Rodrigo, e o Júnior. E a mina perdeu o tênis. Não, a gente chegou na festa, a gente chegou de carro na festa, eu fui com o Pu. Tinha já um cara no chão com uma melancia na boca, o Chume. É? Isso é 9h30 já. É 9h30. Daí o Chume tava muito maluco, vou me atirar na piscina. Você atirou, toda a roupa. O cara assim. Pegou ele no ar? É. Foi a segunda que ele pegava, que o Salgado pegava ele no ar. Sim, só que o Rodrigo, bom, vou imitar, né? Mas ele tirou a roupa. Eu vou ser o machão. Ele tirou a roupa, em vez de entrar com a roupa e tu na piscina, eu vou tirar a roupa. Eu pensei, eu não vou ser burro de molhar minha roupa. Vou mas de tu foi burro, viu que ninguém ia esconder. E aí pegaram, o cara saiu da piscina, um frio desgraçado. O que acontece quando alguém bêbado pula na piscina sem roupa? Só de cuequinha. Se esconde a roupa, caralho. Todo mundo bêbado também. Eu lembro ele peladão lá, só de cueca. Oi, tá bom. Tremendão assim, cadê? Ele tava desesperado. Cadê a minha roupa? Aí o senhor tá no banheiro. O senhor F fez a caridade de emprestar um casaco. Eu nunca me esqueço que quando eu cheguei em casa, tava a senhora C das camisinhas e a minha irmã e me virou sem calça. Tu tá fazendo o que assim? Disse, bah, roubaram a minha roupa. Mas teve mais gente que perdeu coisa lá. Outro dia a guria foi buscar o tênis, né? É. O cão foi quem botou pra mais beber. Eu lembro de uma dos Six bêbados que começou a falar francês. Moulou le coucher, ne me quitte pas, l'assessoir, l'amour d'amour. Olha o que, tu pegou a minha síndrome, então. E fala outra língua quando tá bêbado. Não, ele vinha falar francês e lambia os caras. Ele meio que tem pra dar... Nas festas de 15, ele lambia todo mundo, sim. O cara que mostrava a bunda, lambia e beijava o cena, não tem como. É o e a festa do, que vocês tocaram como Frango Stones? Não tem como. Fiasco, o fiasco. Essa envolve família. Aê! A Lourdes tava lá, velho. Quem? Eu tava. A Lourdes tava lá. Ela foi ver o fiasco. Ela é foi ver, ainda bem que depois a garagem tocou e salvou. Qual a última porta que vocês lembram que estão a fim de contar? Ou a história mais clássica? Vai lá. É, eu tenho uma da Festa de Queijo, né? A Festa de Queijo é uma festa que acontece aqui uma vez por ano, que comemora ali o... Comemora o queijo. Comemora queijo. O aniversário do queijo. O queijo, vinho e... Champanhe, muito, é. Liberado. Naquele justo ano, tinha ido com a galera da firma. A galera da firma. A galera da firma. Galera, eu fui pra firma. Get along, gang. Enfim, o cara vai lá pra comer e depois beber. Eu já não comi nada, eu só fui bebendo vinho. Eu não gosto de vinho, nunca tomava vinho. Cara, foi muito vinho. Chegou, nós entramos 7 horas. Era 11 horas, eu não aguentava mais parar em pé. Tanto que o meu amigo... foi retirado de lá de dentro por 2 seguranças que pegou um em cada braço e levou pra fora. Porque... Ele pegou 2 seguranças em cada braço. Ele achava que era uma mulherada, ele veio. É que ele pegou um crostle, que era maior que uma... Que era grande, era grande. E brincando na... agitando no chão, ele não pegou e deu o crostle na cabeça de uma velha. O crostle, pra vocês que não sabem, tem uma foto no post dele, que é um crostle. A véia olhou pro lado e disse: seu louco! Tu quebrou o crostle na minha cabeça! Nisso veio 2 seguranças e botou ele pra fora. E eu fui querer ajudar ele. Não, não, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem. Tu vai também! Tu achou que tu era do Tekken, sei lá. Não, tô bem, tô... Tá bem. Nisso eu me fudi. Me levaram junto pra fora. Fui junto, só que ele foi pra um lado e eu fui pro outro. E eu, sabe, que na festa. Separar nunca mais se via. Isso, isso na festa, na Festa de Queijo, tu leva embora a tacinha de vidro, escrito lá Festa de Queijo, e eu garfio pra tu pegar o queijo. E eu, bem feliz, indo embora com a tacinha e o garfinho na mão. E andando nisso, eu vejo uma guria passando na rua e eu olhando, curtindo ela. E amo que um dente. Não, essa tinha Frajola, tudo. Frajola curtindo a guria, que é então? Tinha dentro. Paquera. E nisso, eu não reparei e di na frente de um cara. Eu di! Tu di na... Essa foi pra Anis. Foi atropelado? Tu atropelou o cara? Não, o cara tava parado. O cara tu tava atropelou parado. O cara? Aí, explica. Sim. A guria ficou olhando rindo. Ficou olhando o trouxa que ia putar. Eu quebrei a taça. Eu fiquei muito indignado, eu olhei pro garfo assim, ainda bem que tu não quebra. E eu cheguei em casa e disse pra mãe, eu fui pro Festa de Queijo. Ei, cadê a taça? Eu di no cara, quebrei. Eu di. Tem uma foto no Orkut assim, primeiro ano que eu consegui levar uma taça sem quebrar. Isso, foi a única, só teve uma até hoje. Só que eu fiquei 2 dias mal. Eu fiquei no domingo então, e segunda-feira mal por causa do vinho. Percebam que as nossas histórias mais clássicas e mais... que pregam em nossas memórias são as mais sem graças também, né? Sim, porque... É que eu, muitos detalhes o cara esquece, né? Não, né? É que na hora foi tri, né? O cão foi quem botou pra mais beber. Rodrigo, a tua? A minha mais clássica, pior que eu não lembro, foi que todo mundo conta. Foi a da comida inteira. Que eu saí de casa me ligando. Pô, Rodrigo, vem logo que nós estamos no conceito ali no centro. Eu comi tudo em 2 minutos a janta de casa. Não mastigou. Não mastiguei. Mastiguei num copo e fez assim, ó. Inclusive, meteu uma coca junto no feijão, arroz aqui, ó. A minha mãe me xinga até hoje. Rodrigo, come mais devagar, senão tu vai passar mal. Aí eu fico me lembrando dessa ocasião. Eu fui pro centro, todo mundo tomando. Aí eis que aparece alguém com absinto. O machão aqui foi tomar absinto. E eu querendo ir pra Electric. Pá, porque na Electric ia ter... Eu não lembro. Era uma banda trimásica que eu queria assistir. Lelo Trio. Aí eu tentei entrar e o segurança não me deixava. Ele me empurrou umas duas, três vezes embora. Eu não sei se eu levei um tapa dele, eu sei que eu fiquei irritado. Eu disse assim, porco de agora tu vai ver. Tentei entrar uma quarta vez e vomitei na roupa dele. E saí correndo. Se tu fosse pesar, o vômito dava ser pila. Imaginem isso no RPG, né? O cara entrar, tu. Ó, oh, não, você tem que lutar comigo. Tentar entrar. Pô. Aí ele não aceita da Miss. Aí ele vai lá, ele dá o poder. Vômito. Sumão, assim. Eu invoquei o Bahamut. E ele vomitou, eu e o Bahamut vomitamos toda aquela nojeira. E segunda parte, que eu voltei lá perto da casa do artesão, eu tô indignado, filha da puta, não consegui entrar. Eu peguei e vomitei todo o resto. E eu não lembro até hoje como eu fui pra casa. Eu sei que segunda-feira eu tava muito puto na fábrica. E todo mundo me contando, ah, porque elétrico foi trimassa. E eu, bah, que merda, não consegui entrar. Isso que terça-feira, eu mais indignado ainda, numa época que eu era muito rebeldezinho, muito brabinho com a estiração. Rebelde! A Tauntaun publica uma foto assim, eis o vômito do nosso amigo... do nosso amigo R, um prato de comida inteiro. A lá minuto. Só faltava vir o copinho de coca junto. Essa tinha foi... feijão, arroz. O cão foi quem botou pra nós beber. Tá, uma que eu lembro, tá? Eu e o Junto, a gente faz isso até hoje, né? Junto, né? Juntinho. Não sei. Toda vez que tem trago, toda vez que tem cachaça, copinho, a gente fala. Assistindo o filme do Jack Chan e do Will Wilson, bateram jogo. Porque eles fazem o jogo da banheira, o Nomás. O Nomás. E não é paquera. O Nomás. O Nomás. Daí, teve aquele dia clássico que a gente fez. Sentando na que a gente fez é muito vago, né? É, o Nomás. A gente fez joguinho, virava Fez uma, joguinho. Mas como é que vocês faziam? Tem que fazer interpretação. É, igual, a gente pegava e cantava em japonês, um né? Vamos ter que fazer. Faz aí. Runerun e Cassibana. Vocês não vão ver, mas nós vamos fazer. Tuga, Tuga, Tigeta, Runerun e Cassibana! Valendo! Agora fala, deixa ele falar. Bah. A cara dele, velho. Corta essa porra. Ai, que tem a cara dos bichos. É bem assim que vem o vômito logo em seguida. Pela cara. E vocês se esqueceram de falar do lugar clássico. História clássica. Calma aí, se recuperando do negócio. E não tem história, a gente fazia todas as festas, todas, já tô falando assim. E falando que nem eu escrevo na MSN. Eu lembro uma hora lá que eu tava com uma garrafa de champanhe vazia na mão numa festa de 15 que eu não lembro de quem era. E eu falei, Will, para de ficar com a mina e vamos largar. Eu parei. Não. Vamos embora, vamos, por favor, sério, não aguento mais ficar aqui. Ele, não, tô pegando, velho, vamos pra casa, a gente mora perto. Não, mais um pouco. Peguei a garrafa de champanhe vazia e virava todas que tinha em cima da mesa, né? Sempre sobrava alguma. Peguei uma e joguei no chão. Só dei um barulhão e ele olhou pra mim. Velho, não quebrou a garrafa. Daí a gente pegou e saiu. Tipo, tu ficou lá com a mina, peguei e saiu cortando, peguei a gorda e fui embora. E foi o dia do azul e amarelo, isso aí. Que já contou pra mim que foi um dos mais clássicos. Eu lembro que eu tava pelado. Só azul e amarelo. Perdi meu celular, tava todo. Parecia um pinto molhado. Aquela vez que tu jogou o celular lá no jogo e quebrou em 10 pedaços. Não lembro. E a tua, William? Qual a tua? É difícil. Todos os meus são memoráveis. Mas não lembro de nenhum. Conta um que tu gostaria de contar pro teu filho, cara. Vocês esqueceram de falar do lugar clássico que conta. Não, eu ia dizer do lugar, vamos ver se tu vai se lembrar. Bar do Dino, te lembra o quê? Lembra dos personagens clássicos? Do Rick Moranis, Humberto Robina, o Ed Van Halen, vulgo Jack Chan, David Bowie, o E-Man do Jackass, o Frejá, o Tite do Titi Chong, o Chong, o pai do Julie, que não é o meu pai, e tem o Champagne. O Sawyer do Lost. O Sawyer do Lost. Tony Montana. Esse é o bar do Dino que vai toda essa figura pra lá, sabe? Não parece só, mas não sei. Eu lembro até a data. dia 1º de setembro de 2006, tem filmado isso. Bardudino, você entra sóbrio ou você sai caindo? Se a gente puder, a gente vai botar o link no post da musiquinha do We-Man. Eu tenho filmado na minha câmera uma vez. É o We-Man, do Jackass, o anão tocando. Tocando Raul. O Will grudou o cartaz lá da Antártica. Peguei de jeito, cara. Pegou de jeito, eu era cabeludo. O Pu tava. Ah! O Pu tava. Pu! O Pu tava. O cão foi quem botou pra mais beber. Eu lembro uma clássica também, pra finalizar, eu acho. Minha, do André Rigoni e do Júlio. E do Pedro, que a gente foi pra uma festa do Serrano. Aquela open, sei lá, que vocês tocavam todo mundo. Daí o André Rigoni quebrou uma mesa do Serrano. Eu tava nessa festa. Arrancou a mesa. E a gente levou ela no meio da rua, que tava, o asfalto tava molhado, a gente começou a surfar na mesa. Uma vez encontrei um cone de sinalização dentro do meu carro. Nossa. Eu não sei quem largou lá dentro. Então tá, gurizada, essa é a parte 1 da Histórias de Bebedeira. Tudo lembrado, o resto vamos pôr. Vai ter próximas com mais convidados, com certeza. Falou, galera. Paquera. Só falando de coração, fundamentado na lógica e pautado na razão. Não, eu tenho o Frajola, foi quanto tempo? Era cabeludo. O primeiro? 2007. Não, esse aí. Não, 2007 meu foi... 2005, o primeiro 2007. Foi em 1912. O Frajola, o primeiro trago que ele tomou foi no Titanic. menos, o Titanic tava descendo, assim, ele aproveitou e foi pegar as biras. Né, já que vou morrer, vou encher a cara, né?